Ficheiro 74, página 708. Integramo-nos no trânsito em andamento lento, fluindo com ele pela circular em torno da cidade plana que se estendia em todas as direções. Avistei o hospital e seguimos um carro que entrava no desvio de saída, numa marcha regular e sem pressa. Jared virou para o parque de estacionamento principal. E agora? Perguntou com um ar tenso. Vê-se o caminho dá a volta ao edifício e passa pelas traseiras. Os contentores devem estar na zona de descargas. Ele seguiu devagar. Havia ali muitas almas a entrar e a sair da unidade, algumas com batas hospitalares. Regeneradores. Nenhuma nos prestou particular atenção. A estrada seguia ao longo do passeio e depois fazia uma curva em direção à parte norte do complexo hospitalar. Olha, caminhões de transportes, segue por ali. Passámos entre uma ala de edifícios baixos e um estacionamento coberto. Vários caminhões, sem dúvida a entregar produtos médicos, encontravam-se estacionados com as traseiras viradas para as portas de descarga. Continua, embora talvez nos dê jeito apanhar algumas daquelas caixas quando regressarmos. Repara, regenerativo, esfriador, tranquilizador? Gostaria de saber para que é aquilo. Era bom que aqueles abastecimentos estivessem rotulados e que ninguém os guardasse. Quando eu partisse, a minha família não poderia passar sem as coisas de que necessitava. Quando eu partisse. Agora, aquela frase parecia ser o apêndice de todos os meus pensamentos. Contornámos as traseiras de outro edifício. Jared acelerou ligeiramente, continuando a olhar em frente. Ali estavam algumas pessoas, quatro ao todo, que descarregavam um caminhão para o cais. Foi a precisão dos seus movimentos que despertou a minha atenção. As caixas, de tamanho pequeno, não eram manuseadas com brusquidão. Pelo contrário, os homens depositavam-nas com um cuidado extremo sobre a plataforma de cimento que lhes dava pela cintura. Embora não precisasse de ler a etiqueta para confirmar, nesse momento um dos descarregadores virou uma caixa, pelo que as letras pretas apareceram à minha frente. Estamos no sítio certo. Neste momento estão a descarregar contentores cheios. Os vazios não devem estar longe. Ah, ali, do outro lado. Aquele depósito está meio cheio deles. Apostem como os depósitos fechados estão cheios. Jared continuou a guiar, com a mesma velocidade prudente, virando na esquina para contornar a parte lateral do edifício. Ao chegar, resfolegou baixinho. O que foi? Perguntei. Bate certo. Estás a ver? E apontou com o queixo para uma placa no edifício. Era a ala da maternidade. Ah! Exclamei. Bom, tu sabes sempre para onde deves olhar, não é? Quando disse isso, ele olhou rapidamente para mim e depois voltou a pôr os olhos na estrada. Vamos esperar só um pouco. Parece que eles estão quase a terminar. Jared voltou a contornar o hospital e estacionou ao fundo do parque maior, distante das luzes. Desligou o motor e recostou-se no assento. A seguir estendeu a mão para pegar na minha. Sabia o que ele me iria perguntar, pelo que tentei preparar-me. Noah? Sim? Vais salvar a batedora, não é? Sim, vou. Por aquilo ser o correto? Alvitrou. Essa é uma das razões. Ele ficou calado por um momento. Sabes extrair uma alma sem danificar o corpo? O meu coração deu um salto e tive de engolir em seco antes de lhe responder. Sim, já o fiz numa emergência, não aqui. Onde? Perguntou Jared. Onde foi a emergência? Tratava-se de uma história que, por razões óbvias, nunca lhes tinha contado. Era uma das melhores, com imensa ação. Jamie teria adorado ouvi-la. Suspirei e comecei a falar em voz baixa. No planeta das brumas. Estava com o meu amigo, escudo de luz, e um guia de quem não recordo o nome. Lá chamavam-me Vida das Estrelas. Já tinha ganho alguma reputação. Jared riu-se baixinho. Fazíamos uma expedição pelo quarto grande campo de gelo. para ver uma das cidades de cristal mais famosas. A viagem parecia não oferecer qualquer perigo, por isso deslocávamos-nos apenas os três. Os grifos costumam cavar uns buracos e enterrar-se na neve. Uma espécie de camuflagem, percebes? Uma armadilha. A dada altura, nada mais havia que a neve lisa e infinita. E no instante seguinte, parecia que o campo branco explodia em direção ao céu. Um urso médio, em idade adulta, tem mais ou menos a massa atómica de um búfalo. Num grifo, completamente desenvolvido, ela aproxima-se de uma baleia azul. E este era ainda mais corpulento que a maioria. Não conseguia ver o guia. O grifo levantara-se num salto, interpondo-se entre nós e virando-se para o sítio onde eu estava, com o escudo de luz. Os ursos são mais rápidos que os grifos, mas a emboscada colocou-o em vantagem. Ele investiu com as tenazes duras como pedras e cortou o escudo de luz ao meio antes que eu conseguisse perceber o que se passava. Um carro dirigiu-se devagar para um dos lados do parque de estacionamento. Jared e eu permanecemos sentados em silêncio enquanto ele passava. Hesitei. Devia ter começado a correr, mas o meu amigo estava ali a morrer no gelo. Essa hesitação podia ter-me custado a morte se o grifo não estivesse distraído. Descobri depois que o nosso guia, quem me dera lembrar-me do nome dele, tinha atacado a cauda do grifo, tentando proporcionar-nos uma hipótese de fuga. A investida da besta tinha levantado tanta neve que parecia estarmos no meio de uma tempestade. A falta de visibilidade poderia encobrir a nossa fuga. Ele ignorava que era demasiado tarde para o escudo de luz fugir. O grifo voltou-se para o guia e pontapeou-nos com a segunda pata esquerda, fazendo-nos voar. A parte superior do corpo do escudo de luz aterrou ao meu lado. O sangue dele fundiu-se com a neve. Fiz uma pausa com um calafrio a percorrer-me o corpo. O meu gesto seguinte não teve qualquer lógica, porque não dispunha de um corpo para o escudo de luz. Estávamos a meio caminho entre duas cidades e demasiado longe para correr até uma delas, e provavelmente seria também uma crueldade transportá-lo sem qualquer analgésico. Mas eu não suportava deixá-lo a morrer no interior da metade do urso hospedeiro. Usei as costas da mão, a parte utilizada para cortar o gelo. Era uma lâmina bastante larga e tinha uma ação devastadora. Só podia esperar que o escudo de luz estivesse bastante inconsciente para não sentir aquela dor. Com recurso aos dedos interiores macios, consegui retirar habilmente o escudo de luz do cérebro do urso. Ele continuava vivo. Mal parei para me certificar disso. Empurrei-o para o interior da minha bolsa de ovos, no centro do corpo, entre os dois corações mais quentes. Isso impedia-o de morrer de frio. No entanto, ele apenas viveria uns minutos sem um corpo. E onde iria encontrar o corpo de um hospedeiro naquela vastidão desértica? Ainda pensei em tentar partilhar o meu hospedeiro, mas duvidava que pudesse manter-me consciente durante a inserção na minha cabeça. E depois, sem dispor de medicamentos de regeneração, não tardaria a morrer. Com todos aqueles corações, os ursos perdem sangue muito depressa. O grifo rugiu e martelou o chão com umas patas colossais, fazendo-o estremecer. Eu não sabia onde estava o nosso guia e se ainda viveria. Não imaginava o tempo que faltava até a fera dar connosco ali, meios enterrados na neve. Encontrava-me mesmo ao lado do urso decepado, e o sangue brilhante chamaria a atenção dos olhos dele. Foi então que tive uma ideia louca. Parei para me rir sozinha, baixinho. Não dispunha de um urso hospedeiro para o escudo de luz. Não podia usar o meu corpo. O guia estava morto ou já teria fugido, mas havia um outro corpo no campo de gelo. Seria uma loucura, mas apenas conseguia pensar no escudo de luz. Não éramos amigos muito chegados, mas sabia que ele morria lentamente, mesmo no meio dos meus corações. Não podia admitir isso. Ouvi o grifo enfurecido a rugir e corri em direção ao som. Rapidamente lhe avistei o pelo branco e espesso. Fiz pontaria à terceira pata esquerda e lancei-me o mais para cima que consegui. Era uma boa saltadora. Recorri às arestas cortantes das minhas seis mãos para me içar no corpo da besta. Ela urrava e rodopiava, mas isso não surtiu qualquer efeito. Imagina um cão a perseguir a cauda. Os grifos têm cérebros muito pequenos, uma inteligência diminuta. Consegui passar para o dorso dele e subir a correr através da espinha dupla, cravando-lhe as lâminas para ele não me atirar ao chão com uma mera sacudidela do corpo. Demorei apenas uns segundos a chegar-lhe à cabeça, mas seria ali que me esperava a maior dificuldade. As minhas lâminas, para cortar o gelo, tinham apenas mais ou menos o comprimento do teu antebraço. A espessura do couro da besta tinha o dobro. Girei o braço para baixo, com toda a força que consegui, desbastando a primeira camada de pelo e a membrana. O grifo bramiu e recuou sobre as patas traseiras. Quase caí. Enterrei quatro das mãos no couro dele, fazendo-o berrar e agitar-se violentamente. Fui alternando com as outras duas, abrindo mais o golpe que já tinha feito. A pele era tão dura e grossa que não sabia se conseguiria ver através dela. O grifo ficou louco de raiva. Sacudiu-se com tanta força que tudo o que consegui fazer foi agarrar-me a ele por um instante. Mas o tempo do escudo de luz estava a esgotar-se. Meti as mãos no interior do buraco e tentei rasgá-lo. Nesse instante, o grifo atirou-se de costas para o gelo. Eu teria ficado esmagada se não estivéssemos em cima da cova, o buraco que ele tinha escavado para se esconder. Naquelas circunstâncias, embora me fizesse atordoar, a queda até ajudou. As minhas lâminas já estavam cravadas no pescoço da besta. Ao bater no chão, o peso do animal fez com que se enterrassem mais do que eu necessitava. Ficámos ambos aturdidos. Eu estava meio enterrada, sabendo que tinha de agir imediatamente, mas sem me lembrar do que tinha a fazer. O grifo começou a rebolar, desorientado. O ar fresco trouxe-me algum discernimento e lembrei-me do escudo de luz. Protegi-o do frio o melhor que consegui, na parte macia das minhas mãos, e retirei-o da bolsa dos ovos, colocando-o no pescoço do grifo. A besta levantou-se e deu um outro salto. Desta vez fui lançado ao chão porque me tinha voltado para inserir o escudo de luz. O grifo estava enraivecido. A ferida na cabeça era nitidamente insuficiente para o matar. Apenas o incomodava. A neve já estava suficientemente acamada para eu ficar bem visível, especialmente por estar pintada com o sangue da besta. O sangue tinha uma cor muito brilhante, que não existe aqui. Ele ergueu as tenazes e veio na minha direção. Pensei que tinha chegado a minha hora e fiquei ligeiramente reconfortada por, ao menos, morrer a tentar. Foi então que as tenazes atingiram o chão ao meu lado. Não conseguia acreditar que ele tinha falhado. Olhei, atónita, para aquele focinho enorme e medonho e quase tive, bom, não de rir, os ursos não riem, mas a sensação foi idêntica. Aquele focinho medonho contorcia-se de confusão, surpresa e contrariedade. Nenhum grifo tinha exibido em vez alguma uma expressão daquelas. O escudo de luz levara alguns minutos a ligar-se ao grifo. A área era extensa e ele tivera de se estender bastante, mas em seguida assumiu o controle. Estava lento e atordoado e não dispunha de uma extensa área de cérebro para trabalhar, mas bastava-lhe saber que eu era uma amiga. Tive de o montar para o conduzir para a cidade de cristal, mantendo unidos os bordos da ferida no pescoço, até chegarmos junto do regenerador. A situação despertou um enorme rebuliço. Durante algum tempo, chamaram-me Cavaleira da Besta. Não gostei disso e obriguei-os a regressar ao nome antigo. Enquanto contava aquela história, eu olhava em frente para as luzes do hospital, vendo as silhuetas das almas a passarem contra a luz. E dirigi o olhar para Jared a primeira vez. Ele fitava-me pasmado, de olhos arregalados, e boquiaberto. Esta era realmente uma das minhas melhores histórias. Mel, haveria de me prometer contá-la a Jamie quando eu. Já devem ter acabado de descarregar, não achas? Perguntei rapidamente. Vamos acabar com isto e regressar a casa. Ele olhou-me espantado durante mais um instante e abanou a cabeça lentamente. Sim, vamos acabar com isto, nómada, vida das estrelas, cavaleira da besta. Roubar algumas caixas desprotegidas não é um desafio muito estimulante para ti, pois não?